E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora. Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você. É isso aí, pessoal. Vamos começar hoje com o primeiro episódio da Irmandade Cast. Falaremos sobre The Last of Us, considerado por muitos o melhor jogo da sétima geração. É isso aí, galera. Eu sou o Júnior, o possível gamer. Eu sou o Du. Nessa apresentação, eu não sou o último de nós. Pois é, eu sou o Galford. E vamos falar um pouco sobre esse game aí, que chamou tanta atenção desse povo. Então, galera, todo mundo aqui jogou The Last of Us, espero que os ouvintes também tenham jogado, que vai ter bastante spoiler aqui. É bom até frisar isso, né? Quem não jogou The Last of Us, é melhor fechar isso aqui e jogar. Então, The Last of Us é um jogo exclusivo, PlayStation 3. Foi feito pela Naughty Dog, que é uma das produtoras exclusivas da Sony. Naughty Dog, que começou fazendo Crash, passou também pelo Uncharted, também foi um sucesso. E agora terminou essa geração com chave de ouro, com The Last of Us. Pra mim, que muito tempo sem jogar games, e o último jogo que eu joguei, assim, que levei a sério a jogar foi Siphon Filter 3 do PS1. Pra mim foi o melhor jogo que eu joguei na vida, velho. Sem brincadeira. É, The Last of Us realmente mudou a opinião de muita gente sobre o melhor jogo de todos os tempos. Acho que algo pra destacar também é que é a falta que a gente tinha de um verdadeiro jogo survival horror, né? Depois que a franquia Resident Evil, ela mudou totalmente, ficou mais ação, esse estilo mais dramático de The Last of Us, mais tenso, pode ter sido um fator decisivo, né, pro jogo ser tão aclamado, assim, a jogabilidade ser tão aclamada, né? Ah, sem dúvida. Eu me senti assim como se eu estivesse voltando a jogar um Resident Evil mesmo. E a ideia de não dar muita ênfase aos vilões do jogo, que todo mundo achava que eram os vilões, que eram os monstros, e dar mais ênfase aos humanos, né? Como é que seria, como os humanos se comportariam numa situação dessa, acho que ficou bem melhor. É, isso que eu achei interessante no jogo. Eu pensava que ia ser mais aquele estilo, você matando zumbi e acabou. Você é um ser humano, vai por dentro da cidade, vai chegar zumbi, tem que matar e acabou. O legal disso é que os infectados, eles ficam em segundo plano, na verdade. Pra mim, a grande jogada, a grande cartada desse jogo foi isso. Colocar o que seria do ser humano, o que o humano faria num momento de pós-apocalíptico, né? O sacrifício que ele tem que fazer, aquilo que ele tem que lutar pra poder sobreviver, né? É aquilo que mostra no jogo. Os sobreviventes, um atacando o outro, esse aqui é o meu bairro, você não deve entrar, então eu vou defender ele com unhas e dentes, aqui eu tenho meus suprimentos, ninguém pode pegar. O que me prendeu mesmo nesse jogo foi isso. E claro, a história também, que é fantástica, né? É, realmente. Pra quem continuou, mesmo não tendo jogado o jogo, quem continuou aqui no cast, The Last of Us é um jogo que conta a história de dois personagens, Ellie e Joel. Os dois não tinham ligação alguma. O Joel é um homem já velho, seus 40 anos ou mais. A Ellie é apenas uma garota, tem seus 15 anos. E eles têm que atravessar quase todo os Estados Unidos, sendo que estão vivendo um mundo apocalíptico. Isso porque, segundo o jogo, a Ellie ela é imune aos infectados. Então a ideia é essa, a premissa é essa. É, o que mais foca mesmo é relacionamento, porque apesar da Ellie ser apenas um NPC, boa parte do jogo, a inteligência artificial dela é muito alta, então é como se estivesse andando realmente, jogando até um multiplayer. Exato. Eu acho que pra gente começar a pesquisar sobre da onde veio toda essa história de The Last of Us, é bom a gente ir pro conceito da onde essas ideias vieram, né? Eu acho que The Last of Us tirou muito da ideia da HQ do The Walking Dead, né? Porque esse negócio de você deixar os monstros de lado é muito, muito Walking Dead, né? As HQs. Falo das HQs. É muito Walking Dead você explorar a relação humana entre as pessoas, né? Então, talvez o mundo tivesse cansado, né? Porque os jogos, todos os jogos, e até as séries, os filmes, no caso, né? Só dão ênfase pros zumbis ou que sejam infectados, para os monstros, né? Todo tipo de série que tinha antes de The Walking Dead era simplesmente pessoas que morriam de qualquer forma e não fazia diferença. Ninguém chorava porque fulano morreu, ninguém sentia nada e não tinha parte humana. O legal era só os monstros. Então, era, né? O legal eram os monstros, né? Era aqueles monstros assustadores que podiam matar as pessoas de diversas formas possíveis. Não, Walking Dead, do qual eu acho que Last of Us inspirou bastante, ele tinha esse conceito de os monstros vão ficar em segundo plano, a gente não tem que mostrar cada capítulo, ficar mostrando um monstro, não. A gente tem que se focar na história, na convivência de cada personagem, no sentimento que cada personagem vai ter. Se focar no monstro que há dentro de cada ser humano, né? Exatamente. De onde que ele é levado até o último, né? Até onde você pode ir e se manter humano ainda. Até onde você pode chegar e ainda se manter com a sua razão, né, no caso, da sua racionalidade ali é intacta. Porque isso. No momento que você é levado ao seu extremo, aí que você vai demonstrar a sua real personalidade. Isso que eu acho legal, tanto no The Walking Dead, tanto no The Last of Us. É legal porque você não tem como você colocar uma razão pra uma pessoa, né? Todo mundo tem a sua razão numa história assim. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Não tem como você falar que esse cara tá errado, esse cara é mau. Não, esse cara tá tentando sobreviver, ele tá fazendo o que pode pra sobreviver. Exato. Pois é, e se nós formos ver, básico não passa um jogo de tiro, onde você tá matando pessoas o tempo todo e tá sobrevivendo. Só que a situação dele justifica mais do que muita situação em jogos que jogamos hoje em dia, né? Aquela situação apocalíptica e normalmente ele sempre é atacado antes de atacar alguém. Exato. Outra referência que eu poderia citar aqui, que eu acho que vocês devem ter assistido, é o filme A Estrada, The Road, que é um filme espetacular, cara. É um filme de 2009, de novembro de 2009, que na verdade esse filme já é baseado num livro de mesmo nome. Cara, passa toda aquela sensação do que fazer, né, cara? Como é que eu vou viver? Como é que uma pessoa vai seguir em frente, né? Num mundo devastado, num mundo que não tem mais sua própria vida, né? O legal desse filme é que você não sabe o que aconteceu, o que provocou aquele estado apocalíptico, né? Só mostra o pai tentando ajudar o filho dele, vamos seguir, a gente tem uma fé, a gente tem algo a seguir, né? Aquela ideia de ir pro sul, que eu achei muito, muito legal, de ele ir, querer ir, querer chegar, que tem até momentos no filme que ele tenta se matar, no caso, né? Ensina o filho dele a se matar com duas balas que eles têm. Eles não fazem esse tipo de acordo, né? Eles começam a continuar com a história. E eu acho muito legal isso, cara. O sacrifício também do pai, né? De manter o filho com o pensamento de que tudo vai melhorar, de que a gente vai encontrar algo melhor em algum lugar, né? Isso eu achei fantástico no jogo. Ele não perder a esperança de um dia melhor. Eu acho que toda a ideia do jogo veio, acho que a partir desse filme, né? Então, pra quem não assistiu e não conhece o filme, e gosta muito do jogo e tá esperando um filme, porque toda hora tem rumores da Sony fazer um filme de Last of Us, mas enquanto isso não se concretiza, podem assistir esse filme, que esse filme é muito bom. Eu acho mesmo muito difícil, se fizerem realmente um filme de The Last of Us, esse filme fica muito diferente desse A Estrada. Porque se for diferente do A Estrada, vai sair um pouco da fidelidade ao enredo do Last of Us, né? O filme é muito bom, realmente. Trata assim, você fica às vezes com o coração apertado em certas situações, que o pai, a única coisa que ele quer é salvar o filho dele. Passa por várias situações extremas mesmo. Até queria comentar o final do filme, pra quem não assistiu o filme, vai assistir. Ou para agora e vai assistir o filme, ou pula aí uns 3 minutinhos. Que eu gostaria de comentar o final do filme, o quanto que o filme ele representa toda a essência que ele tenta passar ali. Só naquele minuto final você entende tudo que o filme quer passar. Você vê o pai morrendo e o filho encontrando uma outra família e o filme acaba. Quer dizer, não tem o que ter, não tem o que se mostrar mais. O que devia ser mostrado tá ali entre a relação do pai e o filho naquele mundo devastado. O que vai acontecer depois, não importa. O que vai acontecer depois, provavelmente o filho vai morrer, né? A família toda vai morrer, ou o filho vai sobreviver, mas vai fazer coisas erradas. Essa é a essência que eu acho fantástica do filme, e o filme termina muito bem dessa forma, cara. E um futuro inexistente, né? Um futuro incerto e inexistente, né? Como aconteceu aquele apocalipse, né, no caso do filme, de ter tudo ser devastado, por que não acontecer o reverso? Tudo der certo depois disso. Só que a ideia de deixar em aberto foi muito boa, porque não importa se vai dar certo ou se vai dar errado, realmente a relação foi o que mais importou, né? Que é o que acontece no The Last of Us. Exatamente, era isso que eu ia falar agora. A mesma coisa do The Last of Us no final do jogo. Eu vi até pessoas criticando o final do jogo, falaram que foi muito forçado, porque a ideia do final do jogo é que eles chegam até o objetivo deles, quando chegam lá, a Ellie tem que morrer, né, pra salvar os outros. Só que o Joel dá uma de louco, pega ela de volta e some dali, foge com ela. Muita gente não gostou, muita gente falou que se ele tivesse morrido ou ela tivesse morrido, não teria acabado com o jogo. Mas a gente sabe como é que são as produções hoje em dia e uma continuação é quase obrigação, dificilmente. Então tem que preservar os personagens. Mas a ideia legal é realmente, ele começa como uma obrigação levar ela até o local e termina como uma situação como se fosse o pai dela. Tão próximos que eles ficam durante essa viagem. A gente tá falando assim, pode parecer pra muitas pessoas que o jogo é chupado de Walking Dead, de A Estrada, né? Mas não, são só conceitos que foram levados pro jogo. O jogo contém uma história original incrível, onde eles usaram um fato verídico, um fato que existe na realidade, que é o vírus, né? Cordyceps, que é muito legal, cara. Te faz dar vontade de ir pras aulas de biologia, pegar livros de biologia pra pesquisar, né? Porque é um vírus que existe realmente, mas que só afeta insetos. E no jogo ele se coloca afetando os humanos. E o que acontece quando esse vírus afeta os humanos? Porque esse fungo, né? É um fungo, não vírus. Ficou incrível. Incrível como eles conseguiram trazer algo da realidade dentro dessa história de uma forma verídica, que eu acho que tornou uma história muito mais crível, né? Bom, é isso também, né? Porque normalmente sempre é aquele apocalipse zumbi que é usado. Ah, os mortos levantaram do nada. Muitas vezes não dão explicações por que esses mortos levantaram e esse tipo de coisa. O The Last of Us te dá uma explicação. Uma explicação crível, pode acontecer a qualquer momento. Não se sabe, né? Se você for seguir muito pelo lado da ciência, muita coisa acontece e a gente não tem noção, né, do que está acontecendo, do que eles estão estudando. Como tem aquelas teorias das conspirações que falam que muitas das doenças que nós temos hoje em dia foram os próprios cientistas que fizeram. É uma coisa que pode ter, né? Do mesmo jeito que eles controlam insetos, pode controlar humanos, quem sabe um dia, ou um outro fungo. Exatamente. Acho que até é interessante até realmente indicar o pessoal, estudem esse fungo, que é interessantíssimo o quanto eles foram fiéis. Se você pega fotos na internet de formigas afetadas por esse fungo e você vai lá ver no jogo como é que os humanos foram afetados, é idêntico. Mesmo efeito. Você não acredita que existe aquilo na realidade, né? É difícil de crer, mas quando você vai lá e pesquisa, vê que é real, você fica mais antenado ainda no jogo. Legal que até aqui no... Estava procurando algumas coisas sobre o The Last of Us, alguma curiosidade, que até a trailer do jogo, quando foi lançado, eles lançaram o trailer junto com uma parte do documentário da BBC sobre o planeta Terra, sobre isso mesmo, sobre esse fungo, né, que ataca as formigas. Então, a justificativa foi muito boa, a justificativa que a gente não via há muito tempo, porque normalmente a justificativa de jogos não importa muito hoje em dia, o pessoal não tá muito ligando pra história. Não é nem culpa muito das produtoras, acho que é mais culpa dos jogadores mesmo, que muitos não se interessam. É, o negócio agora é multiplayer e já era, vamos meter tiro e acabou. Eu mesmo não gosto desse tipo de jogo. Gosto de jogo que tem um enredo, uma história que te motiva a jogar, né? Não só meter tiro. Não tem graça. Sabe uma coisa que é uma curiosidade aqui, só já que a gente entrou nesse assunto? É a questão um pouco do preconceito. Porque muitas pessoas acham que os jogos estão tendo essas histórias foda hoje. Não. Jogos têm história tão foda quanto essa há muitos anos atrás. Desde a época do PlayStation 1, 16-bits. É porque as pessoas tinham muito preconceito, né? Exatamente. As pessoas têm muito preconceito. Mas histórias foda como essa acontecem há muitos anos já atrás. No caso, passando o making-off que a gente assistiu, tá no post. Aí, o link é muito interessante. Você às vezes fica pensando como é que os caras fazem um jogo, como é que eles conseguem construir uma coisa tão difícil como um jogo, porque construir um jogo simples como um Zelda antigo ou um Super Mario antigo você até entende, mas construir um jogo com pessoas, parecem pessoas reais falando com você, nossa, eles constroem todo o personagem que agem como pessoas, né, como humanos, não como robôs. Isso, né? Agem como seres humanos. Então lá mostra que realmente são seres humanos, lá deixa bem claro que são realmente seres humanos. Fica como curiosidade aí que a Ellie foi interpretada pela Ashley Johnson, já fez vários papéis, já fez filmes e fez outras personagens de games. E o Joey foi interpretado pelo Troy Baker, que também, que ele é músico e tal, e já fez outros papéis em jogos também. E se você vê no making of eles atuando, cara, é incrível o quanto eles realmente acreditam no que eles estão fazendo, cara. É, realmente, muitos podem achar que o jogo é muito parecido com humanos mesmo. É realmente isso, eles capturam a imagem de humanos fazendo as cenas, então todas aquelas cenas são todas gravadas, é tudo renderizado e colocado a capa por cima, né? A capa dos personagens. Só o rosto que não, as expressões foram realmente o pessoal do estúdio que criou. Isso que eu achei foda pra caralho. Porque às vezes você olha pra ele assim, você acha que realmente é uma pessoa de verdade, né? Ela movimenta os olhos, né? Movimenta as sobrancelhas, a boca, os lábios, de forma que você fica pensando, pô, como é que eles pegaram isso? Eles colocaram sensores microscópicos no rosto? Não. Vai, trouxa, vai achando que é isso. Não, então, é porque tem outra coisa também que é muito polêmica, porque muitos dos jogos hoje em dia, a qualidade deles é medida só pelos gráficos, né? Não importa se o jogo é bom, se tem uma boa jogabilidade ou se tem uma boa história, o que importa muito hoje em dia são os gráficos. No caso de The Last of Us, isso é só mais um, só mais uma coisa. Os gráficos ajudam muito de você ter uma empatia maior com os personagens. Sim, agora que a gente tá falando de gráficos, né? Eu acho que os gráficos do The Last of Us, eles conseguiram fazer algo muito detalhista, cara. Não é a questão do só da beleza dos gráficos. Os gráficos, eu acho os gráficos lindos, mas eu fico impressionado com a quantidade de detalhes que eles colocaram em cada cenário, cara. É incrível. Exatamente, cara. Sabe uma parte que eu fiquei ali, ó? Deixei o jogo parado ali, não dei pausa, quer dizer, só fiquei parado olhando. Foi aquela parte onde que a gente chega... Tá chegando próximo do hospital, que ele chega na parte de cima do prédio e tem uma girafa ali, cara. Ah, muito linda essa cena, muito linda. Nossa, cara. Aí você vê a girafa correndo assim, cara, tipo no zoológico, eu achei muito louco. E é o que eles falam mesmo no documentário. O que eles queriam retratar é o quê? O nosso habitat, vai. Se a cidade não fosse realizada a manutenção nela, o que seria feito? O que aconteceria com a nossa cidade? Você pode ver mesmo em casas assim que tá abandonada, a vegetação tomando conta. Isso que eu achei muito legal do jogo foi eles retratarem isso. A vegetação tomando conta do lugar. Que é o que acontece mesmo, né? O asfalto todo deteriorado e a vegetação tomando conta, árvores no meio da cidade mesmo, tomando conta mesmo, tomando espaço. Eu acho que achei fantástico, lindo, cara. Serve até como uma representação daquela ideia, quando o homem chega, né, a natureza acaba, e quando o homem se vai, a natureza reina, né? No make-off, o pessoal fala, os produtores e designers falam, que eles se preocuparam até em estudar locais que foram abandonados e como foi que a vegetação reagiu quando locais, no caso, povoados, né, com concreto e tudo, e que foram abandonados, como é que a vegetação agiu nesses prédios depois, para que eles pudessem fazer algo parecido, né? E vocês veem que realmente viviam pessoas ali, eram cidades gigantescas, eram metrópoles grandes, e que só foi abandonada. Eles até falam isso também, que ao chegar numa metrópole, o que você espera é o som de pessoas conversando, carros passando, esse tipo de coisa, mas acaba que a única coisa que você tem é o som da natureza, você ouve som de pássaros, então é incrível a retratação do cenário deles. É incrível a quantidade de conteúdo que colocaram nas cenas, né? Você vai andando, por exemplo, entre as casas, você vê um monte de roupa jogada no chão, você vê todo tipo de produto, de material que nós usamos dia a dia, os caras não pouparam ali de colocar, né? Ali, deixar jogado, deixar numa posição estratégica, deixar de alguma forma, né? Pia suja, tecido no chão, copos jogados, aí você passa, tem corpo no chão, tem os fungos lá presos na parede, tem algum material daquele local, de uma fábrica, por exemplo, tem material daquela fábrica ali também. São detalhes que muitas produtoras podiam deixar passar, né, pra economizar tempo e tal, e não foi o que a Naughty Dog fez, ela detalhou, é incrível a quantidade de detalhes que os caras colocaram. E foi um jogo completo, né, foi como diz mesmo, foi o máximo que podia tirar dessas plataformas. Do caso do Play 3, né, dessa geração, Play 3 e Xbox, foi o máximo que podia realmente tirar desses consoles. Thank you. sonora, cara, puta que pariu, é de você ficar parado com o seu personagem, só ouvindo, né? Só ali, ouvindo. Ligar o som, desligar a TV, colocar o PlayStation 3, ligar de alguma forma lá no seu som, ficar ouvindo, ou então baixar a trilha sonora lá, ficar ouvindo. Porque não é, não se trata de música, né? Não se trata daquelas vozes, se trata do efeito sonoro, né, do lugar, que é muito então. Bem... Exatamente, são muito bem retratados, cara. Acho que... É muito bom, realmente. A trilha sonora do jogo é incrível. E você vê no make-off, você tem uma visão completamente diferente. Quando você vai ver o make-off, você vê o compositor. Nossa, é incrível, ele usa cada coisa. Ele usa canos para fazer os sons. Ele usa uns instrumentos rústicos que ele próprio criou para fazer aqueles sons. É incrível como o cara conseguiu transformar coisas simples em uma trilha sonora tão boa pro jogo. É, e por incrível que pareça, é uma curiosidade. O compositor da trilha sonora do The Last of Us é argentino, né? E o legal disso é que ele mesmo fala no making of a vida dele que ele passou na Argentina, na época da ditadura, em 1970, né? A ditadura de 70 na Argentina. Isso é muito legal, porque eu acredito que ele usou aquilo que ele passou de ter sido preso também, o que ele comenta que ele foi preso várias vezes só porque ele gostava de rock, cabeludo e uma guitarra, e o pessoal prendia ele. E eu acho que ele usou isso que ele viveu, né, na adolescência dele, quando ele tinha 15 anos na Argentina, pra montar a trilha sonora do jogo. Quer querer que não, a parte de sobrevivência da vida dele, né? Isso, é coisa melancólica. E pra motivo de curiosidade também, ele não criou a trilha sonora para vendo o jogo. Ele não viu o jogo e criou a trilha sonora. Ele criou uma trilha sonora completa e entregou na mão dos artistas. Falou, ó, tá aí, ó. Caixa perfeitamente. Que até ele mesmo fala que eu montei a música, mas eu não sei onde que eles vão usar. E na hora que ele viu o vídeo com a música dele, que ele... Nossa, muito bom com o jeito que eles usaram a minha música. Isso que eu acho legal. Ele fez a trilha sonora sem ver o jogo. Muito bom isso. Acho que se ele tivesse visto o jogo e feito a trilha sonora, não teria saído tão perfeito. Exato. Acho que eles devem ter passado a ideia do que eles pretendiam passar. Acho que é até mais interessante do que você mostrar o jogo. Porque você poderia chegar a mostrar um jogo para um compositor, aí você podia mostrar, por exemplo, aquela parte final do jogo, né, onde tá, a Ellie tá lá presa na maca e você tem que resgatar ela e começa a aparecer um monte dos guardinhas lá dos vagalumes. Imagina como é que um compositor ia colocar aquela música, uma pauleira fodida. E a trilha sonora do Pega o Pombo. A jogabilidade também é incrível. Eu confesso que de um tempo pra cá eu comecei a jogar jogos no computador, e principalmente jogos de terceira pessoa, assim que você tem que controlar o personagem dessa forma, eu prefiro jogar no mouse e no teclado. Muito pela mira, muito das armas, esse tipo de coisa, que envolve lutas e tal, só jogos mais de ação mesmo, assim, na porrada, que eu gosto mais de jogar no controle. E eu com o tempo você se acostumando a jogar com mouse e teclado, você se desacostuma de jogar no controle, né? Só que assim que eu peguei a The Last of Us pra jogar, foi rápido, foi uma coisa rápida, me acostumei muito rápido com o controle. Tanto para as técnicas simples assim de você mirar, você bater em alguém, você correr, como para os menus, toda a interação com o jogo é muito fácil, muito simples. Sim, eles conseguiram fazer uma variedade grande de opção, mas bem intuitiva, né? Você rapidamente você troca ali, você tá com uma arma, você troca para uma outra arma, rapidamente você já troca para um pé de cabra, você já pega uma faca, você já coloca o seu arco e flecha. É muito dinâmico a forma com que eles usaram o direcionado digital. E muito inteligente também, muito crível, aquela ideia de você, pô, se eu tenho os seus itens na sua mochila, você não pode pegar instantaneamente, você tem que preparar os itens no seu corpo, isso, em alguma forma para pegar mais rápido, para você poder usar. Isso combinou com a jogabilidade muito bem, deixou a jogabilidade muito dinâmica e incrível, né? Que isso foi perdido com o tempo, né, do Resident Evil 1. Até os outros, mais um eu digo mais porque você tinha 6 slots, você podia levar 6 itens. Era meio idiota às vezes, porque você podia levar tanto uma bazuca como uma erva, era o mesmo espaço, né? E não aparecia no corpo do personagem, não sabe, só Deus sabe que é onde ficava, né? Talvez limitação técnica da época não permitisse que eu tivesse uma animação pra isso. Mas no caso da The Last of Us, é incrível, porque você pensa, realmente a ideia de levar duas armas grandes, por exemplo. Você não pode levar duas armas grandes porque não cabe. Não tem como você carregar duas armas grandes, uma mochila e conseguir correr, conseguir pular, esse tipo de coisa. Ela é muito, realmente muito realista, né? E tudo que eles puderam fazer realista, eles fizeram. São pouquíssimas coisas que você acha que não é crível. Pouquíssimas coisas que você acha que você não poderia fazer. Realmente o jogo impressiona muito. É, a Ellie, por exemplo, ela carrega menos, consegue carregar menos coisa que o Joel. Essa é menor, não tem. Não é tão forte quanto ele. Sim, né? Eu queria falar um bocado sobre a Ellie, né? Aqui nessa questão jogabilidade. Porque a Ellie é controlada pela inteligência artificial, né? Infelizmente não tem como. A maior parte isso. Do tempo. Não tem como você colocar um amigo pra você jogar. Isso é uma coisa. É, infelizmente não pode acontecer. Mas, até voltando um pouquinho para aquela parte do making of, tem um momento que é perguntado o que, que foi mais difícil de se fazer em The Last of Us, né? E eles responderam simplesmente: ah, o que, que foi mais difícil de fazer? Ah, acho que foi a Ellie. Ah, não, teve também a Ellie. Ah, e a Ellie também. Então, quer dizer, a inteligência artificial é muito difícil de ser feita, é muito complicado de ser feita. Mas ela funcionou incrivelmente bem dentro desse jogo. Eu queria citar momentos que eu joguei que me impressionaram muito, porque eu sempre achei que a inteligência artificial ia atrapalhar. A gente já está acostumado a ver jogos que tem personagens controlados pela inteligência artificial que mais atrapalham do que ajudam. E isso não foi o que aconteceu para mim com a Ellie. A Ellie não me atrapalhou em nenhum momento, e teve pelo menos 3 momentos que eu estava jogando que ela me ajudou. Eu vou citar rapidamente um momento aqui que eu achei, um dos que eu achei foda. Todos foram foda, mas um dos que eu mais achei foda é onde você tá numa cena onde você tá dentro de uma casa, se não me falha a memória, e começam a vir infectados, quebrando a porta e entrando com tudo. E aí, acho que veio 4 infectados pra cima de mim. Eu consegui matar um com a arma, matei outro, matei o terceiro e fiquei sem munição. E aí eu fiquei naquele embalo, naquele mundinho onde eu tava, né, daquela tensão toda, eu me embolei pra pegar os itens. O que aconteceu? O infectado foi lá e me agarrou, pegou o meu pescoço e foi esganando o Joe. E o meu HP já tava bem baixo. E ele agarrando meu pescoço, eu já tava soltando o controle já, meu HP tava no vermelho e tal. O que ele fez? Ela saltou em cima do cara que tava me atacando e deu uma facada nele. Incrível, cara, como eles conseguiram fazer uma inteligência artificial tão foda, assim, que ela te ajuda, tanto com uma faca, com uma arma. Outra coisa que é interessante disso, a jogabilidade em geral, o Joel parece realmente ser um ser humano, não precisa de muita coisa pra ele morrer. Exato. Pelo menos eu joguei no difícil, eu acredito que nos outros também o dano seja alto, não seja tão baixo. Joguei no modo sobrevivente e não precisa de muita coisa pra que o Joel morra, seja derrotado, né? Realmente você pensa, ele age como se tivesse realmente levado um tiro. Os infectados, eles são mais fatais que o normal. Tem infectados que só de encostar em você, você morre instantâneo. E não são os infectados grandes, não. Tem 3 tipos de infectados, né? Sim, sim. O segundo tipo já te mata automático. Já, né? Inclusive, você ouvir o som dos instaladores já deixa apavorado. Nossa, e frio na espinha já. Ele tem um som bem característico, som único. Assim que você ouve ele, você já fica pensando, nossa, realmente o jogo agora vai ficar bem mais difícil do que estava. É incrível. E a ideia de não colocar visão nos instaladores foi incrível. Isso. Você tem que ter paciência, você tem que lutar para tentar passar sem encostar em nada, sem fazer barulho algum. A ideia realmente é ótima. É um stealth, né? Dificilmente você tem um jogo que você não tenha que atirar para todos os lados. E The Last of Us você não pode fazer isso porque a munição é limitadíssima. Você não pode sair atirando para todos os lados. A ideia é de você ter que usar o stealth para matar monstros, deixar até monstros para trás, né? Não matar todos. Falando do jogo, foi o que eu fiz, cara. Teve a parte do que você vai chegando perto do hospital. E eu fui mais na parte de stealth de todas, eu acho. E tacando garrafa para tudo quanto é lado, para os vermes, que são os monstros maiores e mais difíceis, e pro outro lado e sair correndo, cara. Sair correndo e conseguir passar. Na cara e na coragem, metendo bala e tiro pra tudo quanto é lado, não dava não, velho. Os caras são osso. É incrível também outra coisa, né? A disposição dos itens. Normalmente, a única lâmina que nós conseguimos no jogo são tesouras. E se você for parar pra pensar, realmente a ideia é essa. Dificilmente, se acontecesse um apocalipse, você vivendo naquele mundo, dificilmente as pessoas deixariam armas pra trás, facas, esse tipo de coisa. O que você tem que se virar mesmo é com o resto que sobrou. As pessoas saíram de lá correndo, mas elas foram protegidas. Elas levaram as suas armas, várias outras pessoas passaram no cenário que você tá passando. A ideia é essa, que eles passam, né? E você encontra tesouras, encontra resto de coisas. Você não encontra nada completo, você não encontra uma arma. Tanto que as armas do Joel, É, a maioria delas são encontradas, são dadas por pessoas. Tem o arco e flecha que é dado, é deixado por um amigo dele. Em lugares assim difíceis mesmo, ele encontra as armas. Não é em qualquer lugar ter uma arma. Acho que esse é um ponto dos mais fortes da jogabilidade, assim, e aí entra um pouco naquela imersão que você entra, que a gente já falou e tal, de você ter que procurar cada canto, você tem que procurar recurso, você tem que abrir uma gaveta, você abre a gaveta torcendo, puta, aqui tem que ter alguma munição, alguém tem que ter deixado alguma comida, alguém tem que ter deixado um pedaço de tesoura, uma fita adesiva, porque as armas e os itens que o Joe usa são adaptações que ele faz ali, ele pega, por exemplo, duas tesouras ali, uma tesoura, uma fita, ou duas tesouras, eu não lembro como é que funciona, e ele faz uma faca, ele pega um pedaço de pau, aí ele vai lá e passa uma fita adesiva com uma tesoura para deixar para causar mais dano. Você pega açúcar e um líquido lá, combustível para fazer uma bomba de fumaça. Você pega diversos tipos de itens e combina eles para fazer armas para o Joe usar, né? Até às vezes até adapta armas que você tenha, né? Ele vai lá e passa uma fita adesiva para deixar a arma melhorzinha e tal. É incrível isso, você tem que pesquisar tudo, você tem que explorar tudo. É aquele sentimento de survival horror mesmo que a gente sentia falta há muitos anos, de você chega numa nova área, peraí, o que que eu vou fazer primeiro? Ah, claro, explorar tudo, simplesmente explorar tudo. Passar, sabe aquela sensação de Resident Evil que você passa encostado nas paredes apertando o X feito louco, esperando isso, que ele vai abrir alguma coisa, que ele vai achar alguma coisa. Era uma coisa que a gente sentia muito falta, que é a essência do survival horror, de você ter que pesquisar, ter que procurar pra sobreviver, né? E é crível, né? São armas críveis, são armas que realmente dá pra fazer, não é igual o Dead Rising, por exemplo, que você pode fazer isso, só que o Dead Rising você combina um cabo de vassoura com uma motosserra. Não, aí, pelo amor de Deus. Então, não é igual o Dead Rising, para as pessoas que não conhecem só Dead Rising. São armas críveis, são armas que todas são possíveis. Aquela bomba de fumaça realmente dá pra você fazer usando álcool e usando açúcar. Dá pra você fazer uma faca com... Tesoura e fita isolante. Dá pra você fazer esse tipo de coisa. E é tudo em lugar crível, né? Você encontra tesoura no banheiro, na cozinha. É. E não é todo lugar que vai ter item. Vai ter muito lugar que você vai abrir, muita gaveta que você vai abrir, que não vai ter nada. E pela fragilidade da arma, tipo, uma tesoura e uma fita isolante... não é uma faca, então com certeza se você forçar ela, ela vai quebrar, ela não vai mais funcionar. E realmente se você usa a tesoura, a chance dela quebrar é grande, você perder aquele item. Quanto à questão dessa faca, é só uma dica pra quem for jogar, tenham sempre uma faca reserva, tá? Guardem sempre reserva. Sempre tem portas pra abrir. Por talvez a única coisa que me incomodou foi na munição alheia. Porque muitas vezes você mata um ser humano que tá com uma arma de fogo e você não muitas vezes a munição dele não aparece disponível pra você. Eu concordo, me incomodou bastante. Acho que foi a única coisa que também me incomodou, é isso. Você tá lá enfrentando um cara, que você tá vendo o cara metendo bala, você chega no corpo dele, não tem um item, não tem nada. Isso, foi a única coisa que me incomodou, foi isso, em relação à parte dos itens. Da jogabilidade que eu achei legal também foi a parte das miras, né? Por exemplo, você tá com um arco, a mira do arco é muito diferente das armas, né? Das outras, né? Ah, sim, E é isso que eu achei bacana demais, porque em outros jogos você faz a mira é estática, ela é parada e pronto. Você pode mirar e tal. O legal dele é que você tem que prestar atenção. Você tem que parar, olhar bem, porque o que acontece? Até com a respiração dele, a movimentação da respiração dele, a mira vai... Não tem firmeza na mão, não é igual aos outros jogos que você pega e mira, já aparece lá o xizinho bem na cabeça do cara. Pá! Isso mostra que ele não é um... Ele não é um atirador de elite. Tá ali, é um que vivia, né, na casa do interior. Até porque você pode elevar as características do Joel, né? Você vai achando comprimidos ali que você tem que procurar muito, que são meio escondidos, que vão deixando o Joel mais resistente, melhorando a precisão da mira dele. E mesmo se você achar tudo, você não vai conseguir evoluir o Joel 100% na primeira jogada. O que aumenta aquela sensação de replay, né? Você tem mais vontade de jogar de novo. Então, no caso dos comprimidos, interessante é que é simbólico, né? É uma coisa simbólica. Não é realmente ele tá usando o comprimido e tá melhorando. É que ele tá tendo experiência. Ele atirou 10 vezes. Se você atirar 10 vezes, na 11ª vez você vai atirar melhor. Sim. Então, a ideia é essa, né? A premissa é essa. É aquela ideia dos RPGs, né? Aquela experiência lá não é um número que tá chegando, tá entrando no corpo do seu personagem e tá evoluindo. Não, é a representação do quanto ele tá ficando forte a cada luta que ele faz, né? É da experiência dele, né? Tem mais uma questão da jogabilidade que a gente não falou ainda, que é o modo de escuta, né? Algo bem característico desse jogo, se tornou bem característico desse jogo, é aquele modo onde você... O Joe, ele fica quieto, ele se concentra o máximo possível... E aí ele consegue ouvir os inimigos através das paredes, então, e aí você meio que tem uma representação ali visual, né? Da onde os inimigos estão, o que eles estão fazendo. Isso é fantástico, porque você aumenta muito as suas possibilidades estratégicas e tal. Claro que nos modos mais avançados de dificuldade você não tem isso, o que aumenta um pouco o realismo. Mas é muito legal também você poder ouvir ali, ver o que eles estão fazendo, pensar, tentar ser um pouco mais inteligente que eles dessa forma, né? Eu não joguei com esse modo escuta, mas é interessante, né? Realmente, se você parar a pensar, você se concentrando mais, você pode localizar as pessoas. É incrível, né? Aquele negócio nada a ver, ó, ele tá aparecendo no topo da parede. Não, ele tá ouvindo os passos e o que você tá vendo é uma representação do que ele tá ouvindo, né? E a inteligência artificial dos inimigos é altíssima. Não se deixe enganar que eles vão cair sempre na mesma situação, na mesma armadilha. Os inimigos podem te ouvir por qualquer deslize, tanto os seres humanos quanto os infectados. E você tem uma inteligência artificial para cada tipo de personagem, né? Você vê que os humanos, por exemplo, eles são mais cautelosos, eles andam devagar, eles estão sempre se conversando entre si. Ó, aqui tá limpo, não tem ninguém aqui, eu ouvi ali e tal. Agora você pega, por exemplo, os corredores. Eles já vêm na correria, dando porrada, feito louco mesmo, não tá nem aí. É Berserk, modo Berserk 100%. Aí você vê os instaladores, ficam pra lá e pra cá, dando estralos, né, pra tentar ouvir o caminho e tal, já que eles não enxergam. E os grandalhões tentam infectar, tentam criar novos infectados e por aí vai. Então, quer dizer, cada um tem sua inteligência artificial, cada um tem seu jeito de combater, fora que cada um age diferente cada vez que você jogar. Não adianta você ir ali, ah, vou colocar uma lata de pregos aqui. Beleza, eu tenho certeza, o cara vai vir por aqui. Numa outra partida que você jogar, ele já não pode passar pelo mesmo lugar. Não, na verdade, nem outra partida. Se você morrer ali, der reset e vou começar de novo, ele pode já pegar um caminho diferente. Eu já me ferrei muito com isso já. Coisa que eu gostei também na Ellie, que ela é única, né? Ela nasceu depois que todos foram infectados, então ela não teve uma infância como as crianças que nós conhecemos, né? Ela não teve brinquedos, ela não teve nada desse tipo de coisa. Então ela passa pelos locais e ela fica incrível. Como se fosse uma pessoa que tivesse, uma criança que tivesse aprendendo as coisas, apesar dela já ser mais velha. Porque ela vê um quarto de uma menina, ela nunca tinha visto algo daquele tipo. Ela vê uma história em quadrinho, para ela também é algo incrível. Tudo ela se surpreende, né? Ela realmente está vivendo num mundo que ela não... Ela está passando por um mundo que ela nunca viveu. Para ela é tudo incrível, tudo diferente. É, porque ela tá acostumada só em sobrevivência, né? Corre, corre, corre, corre, corre e já era. E o legal também é o Joe, pra mim, ele se tornou o guia da Ellie. É, não só de levar ela até o outro local, mas de mostrar tudo pra ela. Que tem várias coisas ali que ele vai relatando pra ela. Ah, por exemplo, teve um filme que ele foi com a filha dele, e aí que ela vê o cartaz do filme e fala: e aí, você gostou desse filme e tal? Ele fala, é uma historinha meio chatinha, que não sei o que. Ele explica, né? Ele vai explicando tudo o que era antes do apocalipse pra ela. Esses posters de filme tem uns easter eggs que só quem prestar atenção entende, velho. Acho que essa parte da Ellie explora mais um DLC que saiu, né? Exatamente, ó, Left Behind. Como só eu joguei ele, acho que a gente não vai poder falar muito, né? Exato. Essa DLC, ela se passa em dois momentos. Um do passado, que seria a vida da Ellie com a amiga dela, uma amiga dela, seria antes de tudo que acontece em The Last of Us, e um momento presente, digamos assim, presente entre aspas, né, onde você tá exatamente naquele ponto onde o Joe se fere gravemente, né. Então, basicamente, o que acontece? O Joe se fere gravemente, e aí a Ellie tem que cuidar dele, e você vai jogar aquele ponto onde a Ellie tem que começar a cuidar dele até o ponto que ele é controlável. E nesse meio tempo, ela vai tendo recordações do passado que também são jogáveis, né? Essa campanha do passado, ela não tem dificuldade nenhuma, porque você vai mais explorar ali a convivência das duas com aquela região, com aquele local, né? Com toda aquela infecção e tal. Na parte do presente, ali ela tentando cuidar do Joel, é que tá a verdadeira ação, né? Que ela vai ter que se livrar daqueles bandidos, que quem jogou sabe que aquele shopping tava cheio de bandidos e tal, então ela tem que se virar pra cuidar do Joel e tirar ele daquele lugar. Então, são duas partes da campanha muito legais. Eu recomendo a todos que não jogaram a DLC, joguem e não pesquisem nada sobre a DLC, tá? Nada, nada. Levem a sério o que eu vou falar, não pesquisem nada. Porque a surpresa que vocês vão ter nessa DLC, ela pode ser quebrada com uma única palavra. Uma única palavra. Então, vamos lá jogar. A DLC do The Last of Us. Prometem outras DLCs, né? Estão prometendo outras DLCs. Sim, no caso parece que tem uma prometida que vai trazer um novo nível de dificuldade e novos mapas pro multiplayer. Que praticamente é obrigatório ter em todos os jogos hoje em dia, o multiplayer online. É praticamente mais do mesmo, a diferença é que tem a parte de sobrevivência também, né? Mas. Aquele conceito de sobrevivência que eles jogam no multiplayer, né? Pra tornar um pouco diferente, assim. Então, mas no geral é mais do mesmo. É os mesmos modos que tem na maioria dos jogos FPS. Você tem que matar os outros, pode ser em grupo, pode ser um contra o outro, morte por minuto. Quantidade de mortes, não difere muito, a diferença mesmo é só o modo de sobrevivência que você age, você tem os itens como se estivesse no jogo mesmo. É, pegar um multiplayer normal, que você já tá cansado de ver aí, e joga uma pitada de survival horror, é o multiplayer da Last of Us. É, do multiplayer normal com a temática do The Last of Us, né? Exatamente. Mas a ideia do jogo é tão boa que precede o multiplayer. Igual como o Galford fala quando a gente comentava sobre jogos assim de multiplayer, que muitas vezes a gente tem vários amigos que tem os jogos que tem o multiplayer, por exemplo, nunca jogaram a missão do jogo, nunca jogaram a campanha e só ficaram só no multiplayer, né? E esse jogo, o cara ficar no multiplayer, ele tá gastando dinheiro, cara. Gastando dinheiro e tá gastando tempo, porque vai jogar o jogo que você vai se divertir muito mais que você. É, então, vai do de cada um, né? Porque assim, eles tornam um jogo campanha um jogo MMO praticamente. É, acontece muito ultimamente, o Battlefield e o Call of Duty são os dois campeões disso. Agora o GTA também chegou pra ajudar. As pessoas, elas compram o jogo, o interesse delas mais é multiplayer, tá jogando com outras pessoas. Eu adoro multiplayer, só que eu gosto de multiplayer local. Eu prefiro jogar um futebol com alguém ou jogar algum jogo do Wii, que a maioria deles são ótimos multiplayers locais, do que ficar jogando um Call of Duty, alguma coisa do tipo. Não que, tudo bem, quem gosta de jogar, tranquilo. A ideia da pessoa é jogar aquele multiplayer. Hoje em dia tem o Dota, tem o LoL, que é só isso. Mas a ideia do multiplayer não me atrai muito. E esse jogo realmente colocou o multiplayer, ele foi claramente isso, colocou o multiplayer pra ter, né? Só porque pra contar número. É, pra quem gosta do multiplayer, esse multiplayer é legal, cara, porque é um multiplayer que você depende totalmente de cooperação com seus amigos. Você nunca vai ganhar se você for sozinho, igual um louco isso. Ali, diferente de outras franquias, né? COD, Battlefield, por exemplo, que você joga mais sozinho, né? Você pode sair ganhando sozinho. No Last of Us, você não vai conseguir nada se for sozinho. Então, como pra criar amizades ou pra jogar com seus amigos, é legal, eu acho legal. É mais uma opção válida, é mais um extra pro jogo. E tá aí pra completar o pacote, né? Mas a ideia mesmo, os produtores mesmo dizem, a ideia mesmo é a história, a convivência entre a Ellie e o Joel, é você passar por certas dificuldades faltando suprimentos pra vocês. A ideia realmente do jogo é essa. E é um jogo completo em si. Pode haver continuações, com certeza vai haver continuações, porque é uma franquia de tanto sucesso. Ele ganhou mais de 100 prêmios ao redor do mundo, prêmios de melhor jogo, prêmios de melhor história, vários prêmios. Dos principais prêmios esse ano foi dele. Inclusive batendo GTA, que também saiu esse ano, e todo mundo acreditava que seria o jogo do ano. Na maioria dos concursos foi ultrapassado por The Last of Us. E é isso, é um jogo que deve ser jogado, mesmo pra quem não gosta da Sony, quem não tem o console do Play 3. Eu mesmo não tenho o console do Play 3, mas o Eduardo me emprestou só pra jogar esse jogo. Vale a pena. No, um jogo acima de tudo, acima de qualquer preconceito que as pessoas têm, que hoje em dia é grande, né, os preconceitos em cima de consoles. É um jogo que realmente merece e vale ser jogado, que vai fazer a diferença na sua vida. Vale lembrar, colocar como observação aí, o jogo tá dublado em português, o jogo tá legendado isso. Em português. E até eu queria saber o que vocês acharam da dublagem. Vocês jogaram com dublagem? Não? Eu joguei com dublagem. Fantástico, cara. Fantástico a dublagem. O legal foi ter pegado também o documentário, você pegar a voz dublada, né, em português e ver o documentário, que as vozes lá são em inglês mesmo, né? Eu não achei tão diferente não, cara. E eu gostei pra caramba, eles escolheram... Foi muito bem escolhido os dubladores. Realmente foram muito bons. No caso, lá eles capturavam o áudio junto ao... As cenas, isso, eles atuavam, já capturavam o áudio. Depois, claro, havia um retoque, sem dúvida. Só que os atores estavam vendo o jogo. A nossa dublagem é até um ponto interessante para abordar, que a dublagem dos jogos brasileiros, a maioria deles são feitos no escuro. Os dubladores, sim, atores, né, só recebem as falas para colocar por cima, eles não recebem a ambientação, eles não dublam em cima do jogo, eles dublam no escuro, eles só repetem as frases, ou dublam as frases e tentam extrair a mesma emoção que está na emoção da voz dos outros. Não é fácil igual o inglês. Aí que a gente vê o dublador, isso, que é foda, isso, né, tudo cara? Tudo no escuro. O porquê disso? Porque disso, porque se eles mandarem o jogo para os dubladores antes, pode vazar, né? Pode sair o jogo antes. Sempre tem pessoas que procuram fazer isso. Então, não, as cópias não são enviadas para as dublagens, tanto em português como em qualquer outro lugar do mundo. Eles são feitos original em inglês e as outras dublagens são feitas todas no escuro. É, aí você tem que interpretar exatamente o que o personagem está passando através da interpretação que você está tendo daquela, isso, voz, né, cara? Você não está vendo onde ele está, o que ele está fazendo. Quando, né, você, imagina, ouve assim, coisas simples como um gemido, pequenas palavras, esse tipo de coisa, você pensa, caramba, o cara não estava vendo isso, o cara dublou isso no escuro, ele não tinha noção do que estava acontecendo, ele não tinha noção se o cara levou um tiro, ele não tinha noção se o cara se machucou, ele simplesmente dublou, botou todo o talento dele nisso, né? É, chega de mimimi com esse negócio de dublagem, hein? Vamos agradecer. Agradecer pela dublagem em português. Eu também, por favor, acho. Né? É importante você aprender inglês. Isso é importantíssimo. O inglês ajudou muito. Eu acredito que nós três aqui que jogávamos jogos, sim, em inglês a vida toda, tivemos que aprender bastante no inglês para jogar jogos. Só que você ter a comunidade de poder jogar um jogo na sua língua original é muito boa. Dublagem, os caras estão profissionais mesmo. Então, pelo menos, né, as grandes franquias, franquias da Warner, franquias da Sony, Ubisoft, estão investindo na dublagem pesado mesmo. Eles querem agradar o público, não só o público brasileiro, né, porque outras línguas também estão sendo dubladas, além do português. Querem agradar o público em geral mesmo. Não querem restringir só para o público que tem a língua inglês, ou mesmo o público que entende o inglês, né? Então, os jogos são para todos hoje em dia. E muitas vezes a legenda não passa a emoção da cena, né? Não chega a passar. Então, a dublagem vale a pena para quem não, para quem jogou em inglês, pode jogar em português, você não vai se arrepender. Até porque legenda, para quem tá jogando, às vezes pode ser um pouquinho pode incomodar um pouco. Um jogo que você tem que prestar tanto atenção como The Last of Us, você pode perder um detalhe por causa de ler uma legenda. Ou morrer, né? Mas é interessante, até porque existem diálogos entre as batalhas. Sempre a Ellie tá falando alguma coisa. Ela é uma personagem que sempre tá... Nunca você fica no silêncio total. Sempre ela tá falando com o Joel. Ela é muito carismática, ela é muito, né, carismática, sempre tá chamando a atenção do Joel. Dificilmente você fica uma parte em silêncio no jogo, assim. Sempre tem interatividade. Tem outros personagens também, não é só o Joel, tem personagens, tá? Tanto amigos como vilões. Vão dar muito destaque. Os inimigos humanos, todos eles falam, todos eles. Não tem nenhum robô lá que não fala. É. Porque a gente vê NPC robô, tem um monte, né, que só fica parado e repete a mesma coisa. Inclusive... Foi isso que eu falei, isso, da Ellie, então, né? a Ellie tá, assim, como é o personagem principal, a ideia de dar uma atenção a mais pra ela é interessante, mas você dá atenção pra um simples bandidinho que você tá enfrentando, ele reage conforme suas ações, ele fala, xinga conforme suas ações. Ele não fica parado ali de um lado ou outro, né? Ele tenta flanquear, isso, você. A ideia é muito... O jogo realmente é completo. É isso aí, eu acho que agora que já chegamos nesse ponto, acho que quem não jogou e quis nos... ouvir, né, mesmo pegando spoiler, se bem que a gente, acho que não fala muito spoiler não, né, acho que não. Não fala muita coisa não. Quem não jogou e ouviu o podcast, pode jogar que você vai se surpreender muito. agora eu queria comentar, acho que eu vi a opinião de vocês. E acho que eu vou deixar minha opinião por último. Vamos debater aí o final do The Last of Us. Acho que é legal falar sobre isso, né? Então, o final foi como eu falei no começo. Eu achei o final... Eu gostei, foi um bom final, sem dúvida. Só que foi meio vendido. Ser assim, todo mundo fala que quando um personagem morre, torna-se final épico. Isso não é obrigado a acontecer para ter um final épico. Mas a ideia é que se tivesse alguma coisa acontecido, morrido ali, o Joel, por exemplo, não teria sido nada espantoso, assim, não teria acabado com o final. Foi um final, assim, eles fugiram, tinha que sobreviver para uma possível continuação, né? Achei que a ideia da morte dele não acabaria com o jogo. Mas foi um bom final ainda. Bom, já da minha parte, cara, final para mim eu achei fantástico. Para mim, eu não gostaria se o personagem tivesse morrido mesmo. E nem queria que ele morresse, como aconteceu, que eles não morreram. Até falando nessa parte de morte, aquela parte que tá o Joel e a Ellie, que ele cai e tal em cima de um vergalhão e acaba se ferindo. Eu pensei que ele tinha morrido mesmo, quando a outra parte aparece no inverno. Ela caçando, eu falei, puta que pariu, velho. Morreu, quem não, cara, né? Quem não, né? Aí eu falei, nossa, mano, esse jogo é realmente o melhor jogo do mundo mesmo, cara. Porque ali fez você acreditar mesmo que ele morreu. Mais pra frente, eu acho legal também, foi aquela parte, a visão da Ellie, a visão do Joel. Parava uma parte, uma parte treta, uma parte bem, bem ferrada, passava pra Ellie. A Ellie chegava numa parte difícil, passava pro Joel. Pra eles se encontrarem ali naquele restaurante. Cara, fantástico o jogo. Ali, pra mim, o jogo já poderia ter terminado ali, naquela morte do Dave ali no dentro do restaurante, cara. Muito show de bola. Agora, se tratando do final mesmo, que ele foge com a... Sensacional, sensacional. Não, realmente parece um filme. Se você fazer uns cortes certinho ali e colocar igual... Por exemplo, eu joguei God of War e assisti o filme, né, do God of War 3. Porque em inglês eu sou um lixo do lixo. Dá pra entender alguma coisa, mas beleza. Pra poder jogar o jogo, eu assisti um vídeo que tem no YouTube lá. Vários jogos tem, pessoal dubla, a dublagem amadora, que, por sinal, eu achei que não perde pra nenhum dublador profissional. E joguei, né, no caso. Cara, eu achei demais, cara. É filme. É o filme pra se jogar. Realmente é o filme pra se jogar mesmo. Então, é o que nós estávamos falando. Muitas vezes não tem história. O bom de The Last of Us é que você joga a história. Você realmente joga a história. Você não assiste como a maioria dos jogos hoje em dia. Você joga o filme. Então, é isso que é legal. Porque tem jogo que para. É a cena parada lá. Você não mexe nada, você não joga nada. E o cara conversando, falando a história. Beleza. Aí para e você joga uma maçã pra um cara. Pá, jogou a maçã. Aí vem a história. Ah, ele jogou a maçã pra mim e isso foi incrível. Não, isso não é legal. Isso é, o legal é o que é do The Last of Us. É o jogo, o personagem um interagindo com o outro, é conversando, é debatendo. Não, a gente tem que fazer isso, tem aquilo, mas você se movimentando. O personagem andando. Você acha que, porra, você tá num jogo mesmo, você tá num filme, você não tá jogando. Isso que é legal. Você ser dono da história, né? Não ser apenas um espectador. Você parado lá assistindo várias imagens e tal. Aí parar, joga, como eu falei, joga uma maçã. Ah, joga uma flecha, acerta a maçã. Não, isso não é legal. O legal é você jogar mesmo o filme, né? Que é o que todo mundo quer, participar de um filme dessa forma. Minha opinião sobre o final, eu acho que o final foi sensacional, cara. Porque eu acho que ela fechou os personagens, assim, o enredo em volta de cada personagem foi muito bem fechado ali naquele final. Porque você chega num ponto onde você encontra o irmão do Joel. Você vê que o irmão do Joel tá beleza, tá conseguindo viver tranquilo ali naquela represa. É uma represa, né? E então, ele tá vivendo tranquilo ali, ele até pede pra você morar com ele e tal. Beleza, aí você segue em frente, você precisa levar a menina pros vagalumes e tal. E você sabe que a menina, você vai vendo durante a história, né, que a menina ela tá cansada daquele mundo, daquele acabado. É igual o Ford falou, ela não sabe o que é uma vida normal, né, ela nasceu naquele inferno, entre aspas, né. E você vê já o Joe, você vê a evolução dele com o amor que ele vai tendo com a Ellie, né? E aí quando você chega naquele final, que os dois estão ali, sobem ali, e ela fala, e ela, você vê ela representando, putz, eu queria ter me sacrificado, eu poderia me sacrificar pela raça humana, né? Pra podermos ter uma vida normal novamente, eu poderia me sacrificar. E em contrapartida, o Joe tem aquela perspectiva de, não posso viver sem essa menina. eu não posso perder mais uma filha, entre aspas, né? Exato. Então eu achei que fechou perfeito aquele final. Incrível, incrível, incrível. Então, eu gostei do final, como eu falei, eu gostei do final. Eu só achei forçado a ideia dele fugir daquele local. A minha única coisa foi essa, ele fugir daquele local. Ali matando todo mundo, porque era realmente foi... Sabe o que eu acho que isso representa? Eu acho que representa o amor de um pai, cara. É uma coisa que talvez algum dia a gente vá entender melhor. Mas eu vejo aquele momento que o Joel tem que matar um monte de cara, os vagalumes inteiros e tal. Eu não represento como, puta, o cara é o Rambo, é peito aberto. Não, eu represento como, puta, ó, a força que um pai tem pela filha, cara. É assim que é o sacrifício, eu vejo, né? É, então, esse sacrifício, é assim que eu interpreto essa cena. Não é. Eu não acho que eles colocaram a cena pra, tipo, dizer, puta, ó, o Joel é fodão, ele tem peito de aço. Não, ele colocou esse momento de um monte de soldado, ele matando um monte de cara e tal, naquela representação de, puta, olha o amor que um pai pode ter por uma filha. O que um pai pode fazer pelo filho, pela filha, cara. E legal nessas cenas aí, quando ele vai atrás de buscar a Ellie lá no hospital, o legal é você entrando em alguns quartos, você encontrando diários da Marlene, né? Falando, eu cuidei da nossa menina, falando que cuidou da Ellie, né, no caso. E que ela deveria fazer aquilo por um bem maior. A gente não pode também julgar também a Marlene naquela parte do jogo de querer sacrificar a Ellie. Será que a gente pode se sacrificar por um bem maior? O que, que a gente pode fazer por um bem maior? E ela fez isso aí, o amor que ela tinha pra Ellie era também de mãe pra filha. Porque foi ela que criou a Ellie, viu os primeiros passos, esse tipo de coisa. Mas saber que a cura da humanidade, a salvação da humanidade contra aquele fungo é a menina. É saber, vamos estudar ela, quem sabe se a gente não pode se curar e voltar a ser pessoas normais. Isso é parte do egoísmo, né? É aquilo que a gente falou, né? Será que vale sacrificar uma vida pra salvar todos? A ideia é essa. É difícil você entender quem tem razão, né? Não tem como você falar, ele ou aquele, ou fulano ou ciclano tem razão. Cada um tem a sua razão, né? Pelo lado do Joe, ele tinha razão de querer salvar a menina e vamos embora. Não vamos matar a menina por uma possibilidade de cura. Já pra Marlene, acreditou todas as fichas nela. Ela é a cura e a gente vai conseguir a cura por conta dela. Mesmo acabando com a vida da menina, né? Mas... Aí isso aí entra também naquele embate de coração contra a mente, né, cara? A razão contra a emoção, né? Exatamente. A Marlene com a razão e... Razão, entre aspas, né? Não tô falando que ela tem razão, mas... A tentativa, né, de alcançar um futuro e o Joe com a emoção, né? Com o coração ali. Beleza, já choramos, já nos entristecemos e já nos divertimos. E aí, onde vocês acham que The Last of Us... Não, o que vocês acham que The Last of Us pode fazer por nós? O que vocês esperam de The Last of Us 2? Eu primeiramente, eu espero a continuação da história ali direto. E eu acho que talvez siga no fato dos caras terem ido atrás deles. Acho que vai ser parte de perseguição. Então você acha que voltaria o Joe e a Ellie? Voltaria o Joe e a Ellie, porque os caras não vão deixar barato. Ele destruiu quase uma base inteira de pesquisa e fugiu com a possível cura, né, do problema. Eu acho que isso não vai ficar barato, não. Talvez possa ter que haja uma nova possibilidade e eles lutem para eles lutem atrás dessa nova possibilidade de cura para que assim salve ela, entendeu? Para que ela não precise ser utilizada. A minha ideia é essa. A gente não vai fugir disso, não. A minha eu gostaria que fosse ou contando a história do Dave ou a história do Tommy, né? O que aconteceu com o Tommy quando ele sai do convívio do Joel. O lado do Tommy, né? Porque mas aí então a gente só vê o passado, você acha? Exato, exato. Porque a gente só vê aquela parte, o Tommy foi pro lado dos vagalumes. E só fala isso. Então, uma coisa engraçada é que eu também achava que ia ser contado isso, mas não a DLC pro The Last of Us. É, então, pode ser uma DLC, eu acredito. Ou pode ser um novo jogo, que eu gostaria muito, ou vai ser uma DLC, né? Vale lembrar que, pelo que o final nos deixou a entender, o Joe e a Ellie foi pra lá, né? Pra lá, tá? Aberto, ele foi lá com o Tommy. Ah, então, é isso também que poderia ser legal também. Que o Galford falou, que é o quê? O Joel e a Ellie levando o mal pra dentro dessa comunidade, porque eles destruíram tudo lá, e os caras vêm seguindo, vai parar onde? Porque eles estavam tentando voltar, assim, pelo menos uma civilização ali, se você for tomar com base o governador no The Walking Dead. Eles já estavam restabelecendo energia elétrica, estavam montando uma comunidade ali dentro, legal, entendeu? E outra coisa, pode ser também algo maior ainda, talvez... Mais catastrófico ainda, pode ser que eles cheguem lá e esteja tudo destruído. Exato, que chegou alguém lá e destruiu tudo. Aí pode ser também sentimento de vingança do Joel por querer vingar o irmão dele ou até tenham sequestrado, alguma coisa do tipo. Na verdade, sabe o que eu faria? esqueceria. Fica na história e já é. Mas é o que eu falei, é muito difícil porque o mercado pede. É impossível não ter a continuação. A ideia de terminar ali seria ótima, mas não tem como não ter. Concepção final, quer falar alguma coisa no final? Bom, pra mim, joguem o jogo e que basta é ser sobrevivente, nada mais. Vou aconselhar a mesma coisa, joguem o jogo, é um jogo da vida de muita gente, da minha inclusive. Então curtam o jogo, aproveitem, entrem no mundinho do jogo. E é isso aí, desculpem aí nossos erros daqui. Obrigado por ouvir. É que você aguentou ouvir tudo, né? Não sei. Obrigado tudo. É isso aí, valeu. Tamo aí. Começamos um projeto novo. Vamos ver se dá certo. Pessoas que quiserem gravar com a gente também. Tem especialização em algum jogo ou algum assunto que a gente vai abordar. É, manda currículo. Manda currículo. Não, mas com o tempo a gente vai pretende evoluir, vamos ver aí o que que dá. É isso aí. É a nossa concepção sobre o jogo The Last of Us, que merece ser jogado por todos, todo mundo.